Esse é o DJ Max, mané. Só faz som pra bandido e pra piranha dançar. Só faz som pra bandido e piranha. Então bora. Mané. Só faz som pra bandido e pra piranha dançar. Só faz som pra bandido e piranha. Então bora. O Max é sinistro. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Tá tudo três, não passa nada. E as piranha que passou. Tá tudo três, não passa nada. E as piranha que passou. Passa piranha que hoje eu vou roçar. Mané. Só faz som pra bandido e pra piranha dançar. Só faz som pra bandido e piranha. Então bora. O Max é sinistro.